Fecheiro 140, nona parte, um negócio perigoso. Capítulo 96, Aurum. A casa estava em silêncio. O Sr. Wemyss tinha ido ao moinho de farinha levando Lizzie e a Sra. Bug com ele, e já era demasiado tarde para algum visitante chegar. Todos já estariam ocupados com as suas obrigações, providenciando para que os animais fossem alimentados e guardados para a noite, água e lenha em estoque e as lareiras das cozinhas preparadas para o jantar. O meu próprio animal já estava alimentado e pronto para dormir. Adson enroscara-se numa bola sonolenta no peitoril da janela, num lugar iluminado pelo sol da tarde. As patas enfiadas debaixo do corpo e os olhos fechados num êxtase de saciedade. A minha contribuição para o jantar, um prato a que Fergus se referia elegantemente como lapin ou chanterelle, conhecido como guisado de coelho para os simples mortais como nós, borbulhava alegremente no caldeirão desde o início da manhã e não requeria nenhuma atenção da minha parte. Quanto a varrer o chão, limpar as janelas, limpar o pó e outras tarefas desse tipo, bem, se o trabalho das mulheres nunca terminava, por que é que nos teríamos de preocupar com o que não fora realizado em determinado momento? Fui buscar a pena e a tinta ao armário e o livro de anotações médicas. Depois instalei-me, partilhando o sol de Adso. Redigi uma descrição pormenorizada do tumor na orelha do pequeno Gordy Kisholm, que precisava de ser acompanhado, e acrescentei as medidas mais recentes que tomara em relação à mão esquerda de Tom Christie. Christie realmente sofria de artrite nas duas mãos e tinha um ligeiro grau de deformidade nos dedos. No entanto, tendo-lhe observado as mãos com cuidado durante o jantar, eu tinha quase a certeza de que o que eu observava na mão esquerda não era artrite, mas contratura de Dupuytren, um estranho encurvamento do dedo anular e do dedo mínimo para dentro, na direção da palma da mão, como um gancho, causado pelo encurtamento da aponeurose palmar. Normalmente eu não teria nenhuma dúvida. Mas as mãos de Christie eram tão calosas dos anos de trabalho pesado que eu não sentia o nódulo característico na base do dedo anular. Mas o dedo parecera-me errado quando lhe examinei a mão pela primeira vez, ao cozer um corte na base da palma. E eu continuava a observá-lo sempre que via Tom Christie e conseguia convencê-lo a deixar-me examinar-lhe a mão, o que não era com frequência. Apesar das apreensões de Jamie, os Christie mostravam-se até agora arrendatários excelentes, vivendo sossegadamente e com discrição, exceto no que dizia respeito às aulas de Thomas Christie, em relação às quais ele parecia ser exigente, mas eficaz. Tomei consciência de uma presença a aparecer logo atrás da minha cabeça. O raio de luz solar tinha mudado de lugar. E ado-se com ele. Nem penses nisso, gato, disse eu. Um ronronar de expectativa iniciou-se ao pé da minha orelha esquerda e uma pata larga esticou-se e delicadamente deu umas pancadinhas no topo da minha cabeça. Está bem, disse eu resignada. Na verdade, eu não tinha escolha, a menos que quisesse levantar-me e escrever noutro lugar. Ganhaste. Ado-se. Não resistia a cabelos. Cabelos de qualquer pessoa, quer presos a uma cabeça ou não. Felizmente, o Major MacDonald fora a única pessoa suficientemente descuidada para se sentar ao alcance de Adso, usando uma peruca. E afinal, eu tive de a recuperar, o que significara arrastar-me até onde Adso se instalara com a sua presa. Ninguém mais ousava tirar-lhe das garras. O major ficara um pouco aborrecido com o incidente, e embora isso não o tivesse impedido de vir às vezes visitar Jamie, Ele já não tirava o chapéu durante essas visitas. Sentava-se à mesa da cozinha, a beber café de chicória, o tricórnio firmemente enfiado na cabeça e os olhos firmemente fixos em Adso, controlando as andanças do gato. Relaxei um pouco, embora não chegasse a ronronar, mas sentindo-me bastante inebriada. Era extremamente relaxante ter o gato a emaranhar e a arrepiar-me o cabelo com as garras quase recolhidas, parando de vez em quando nos seus delicados cuidados para esfregar a cara amorosamente na minha cabeça. Ele só era realmente perigoso se tivesse acesso à erva dos gatos, mas esta estava trancada em segurança no armário. Com os olhos semicerrados, considerei o pequeno contratempo de descrever a contratura de Poitren sem lhe dar esse nome, uma vez que o barão de Poitren ainda não tinha nascido. Bem, uma imagem valia por 1000 palavras e eu pensava que poderia produzir ao menos um desenho com competência. Fiz o melhor possível, enquanto imaginava como poderia induzir Thomas Christie a deixar-me operar a mão. Era um procedimento bastante rápido e simples, mas considerando a falta de anestesia e o facto de que Christie era um presbiteriano rigoroso e completamente abstêmio, talvez Jamie pudesse sentar-se no peito dele e Roger nas suas pernas, se Brianna lhe segurasse o pulso com força. Desisti do problema por enquanto, bocejando sonolentamente. A sonolência desapareceu abruptamente quando uma borboleta amarela de 10 centímetros entrou a zumbir pela janela aberta com o barulho de um pequeno helicóptero. Adso atirou-se ao ar atrás dela, deixando o meu cabelo numa terrível desordem e a minha fita, que ele parecia ter andado a mastigar silenciosamente, pendurada, molhada e destruída atrás da minha orelha esquerda. Retirei-a com ligeira repugnância. Deixei-a sobre o peitoril da janela a secar e folheei algumas páginas do livro de anotações, admirando o desenho perfeito que eu fizera da mordidela de cobra de Jamie e da seringa hipodérmica que Brianna improvisara com a presa da cascavel. A perna, para minha admiração, curara-se de maneira limpa e rápida, e embora tivesse havido bastante perda de tecido, as larvas tinham lidado com isso com tanta eficácia que os únicos vestígios permanentes eram duas pequenas depressões na pele das presas da serpente original e uma cicatriz reta e fina de um lado ao outro da barriga da perna, onde eu fizera uma incisão para desbridamento e colocação das larvas. Jamie ainda coxeava um bocado, mas eu acreditava que isso passaria com o tempo. Cantarolando alegremente, folheei preguiçosamente as últimas páginas de anotações de Daniel Rawlings. Josephus Howard. A principal queixa é uma fístula no reto, tão antiga a ponto de se ter infectado gravemente, além de um caso avançado de hemorroidas. Tratada com uma decocção de era terrestre, misturada a lúmen queimado e uma pequena quantidade de mel, tudo fervido com sumo de margarida. Uma observação posterior na mesma página, datada de um mês depois, registava a eficácia deste composto, com ilustrações do estado do paciente antes e depois da administração do remédio. Ergui uma das sobrancelhas para os desenhos. Rawlings não era melhor artista do que eu, mas conseguira captar, com admirável precisão, o desconforto intrínseco do problema. Bati ao de leve com a pena na boca, pensativa. De seguida acrescentei uma anotação cuidadosa à margem, explicando que uma dieta rica em fibras deveria ser recomendada como um auxiliar no tratamento, útil para evitar prisão de ventre e as complicações mais graves daí decorrentes. Nada como uma pequena lição prática. Limpei a pena, coloquei-a na mesa e virei a página, imaginando que planta seria esta era terrestre. Eu ouvia Jamie a restolhar no seu gabinete. Iria perguntar-lhe daqui a pouco. Quase me passou despercebido. Fora anotado nas costas da página com o desenho da fístula do Sr. Howard, evidentemente acrescentado como um pensamento ocorrido posteriormente às atividades do dia. Falei com o Sr. Hector Cameron, de River Run, que me pede que vá examinar os olhos da sua mulher. A sua visão está tristemente afetada. É uma longa distância até à propriedade dele, mas ele enviará um cavalo. Esta anotação venceu imediatamente a atmosfera soporífera da tarde. Fascinada, endireitei-me na cadeira e virei a página, procurando ver se o médico, de facto, examinara a Jocasta. Uma vez, eu consegui, com alguma dificuldade, convencer Jocasta a deixar-me examinar-lhe os olhos e estava curiosa em saber as conclusões de Rawlings. Sem um oftalmoscópio, não se conseguia saber ao certo a causa da sua cegueira, mas eu tinha fortes suspeitas e podia, pelo menos, eliminar coisas como cataratas e diabetes com razoável grau de certeza. Perguntei-me se Rawlings teria visto alguma coisa que eu deixara passar, ou se o seu problema se agravara muito desde que ele a examinara. Sangrei o ferreiro meio litro. Administrei um purgante à mulher, 10 gotas de óleo de sena, e administrei 3 gotas do mesmo ao gato, grátis, tendo observado uma infestação de vermes nas fezes do animal. Sorri diante desta anotação. Apesar dos seus métodos grosseiros, Daniel Rawlings era um bom médico. Perguntei-me novamente o que lhe teria acontecido e se algum dia o iria conhecer. Tinha a sensação, um tanto triste, de que não iria. Eu não podia imaginar um médico que de algum modo não regressasse para reclamar instrumentos tão bons como os dele, se estivesse em condições de o fazer. Sob a insistência da minha curiosidade, Jamie andara gentilmente a fazer algumas indagações, mas sem qualquer resultado. Daniel Rawlings partira para a Virgínia, deixando para trás a sua caixa de instrumentos e imediatamente desaparecera no ar. Outra página, outro paciente. Sangria, purgação, abertura de abscessos, remoção de unha infetada, extirpação de dente com abscesso, cauterização de ferida persistente na perna de uma mulher. Rawlings encontrara muito trabalho em Cross Creek. Mas ele teria alguma vez ido a River Run? Sim, lá estava, uma semana mais tarde e várias páginas depois. Cheguei a River Run após uma terrível jornada, vento e chuva suficientes para afundar um navio e a estrada completamente inundada em alguns trechos, de modo que fui obrigado a cavalgar pelos campos, açoitado por granizo, com lama até às sobrancelhas. Parti ao alvorecer com o criado negro do Sr. Cameron, que me trouxe um cavalo. Só atingimos o santuário muito depois do anoitecer, exaustos, esfomeados. Fui recebido pelo Sr. Cameron, que me serviu conhaque. Tendo-se dado ao trabalho de mandar buscar um médico, Hector Cameron tinha evidentemente decidido tirar o máximo proveito da oportunidade e fez Rawlings examinar todos os escravos e criados, assim como o próprio dono da casa. Aos 73 anos, de altura mediana, ombros largos, mas um pouco encurvado, escrevera Rawlings sobre Hector, com as mãos tão nudosas e retorcidas de reumatismo, a ponto de tornar impossível o manuseio de qualquer instrumento mais delicado do que uma colher. Sem ser isso, está bem conservado, muito vigoroso para a idade. Queixa-se de se levantar à noite, com micção dolorosa. Estou inclinado a suspeitar de enfermidade da bexiga com prurido. em vez de pedra nos rins ou doença crónica das partes masculinas internas, uma vez que a queixa é recorrente, mas não de longa duração em qualquer ocasião da sua evidência. 2 semanas sendo a duração média de cada crise e acompanhada de queimadura no órgão masculino. Uma febre baixa, sensibilidade na parte baixa do abdômen e urina preta, com forte odor, convencem-me ainda mais desta suposição. Como a casa possui uma grande quantidade de arandos secos, prescrevi uma decocção, o sumo espesso a ser bebido 3 vezes ao dia, uma chávena de cada vez. Também recomendei infusão de amor de hortelão, bebido de manhã e à noite pelo seu efeito calmante, e no caso de haver pequenas pedras presentes na bexiga, o que pode agravar a sua condição. Eu vi-me a anuir com a cabeça. Nem sempre concordava com Rawlings, quer em termos de diagnóstico ou de tratamento, mas achei que provavelmente ele acertou na mosca neste caso. Mas e quanto a Jocasta? Lá estava ela na página seguinte. Jocasta Cameron, 64 anos, 3 vezes grávida, bem nutrida e de boa saúde geral, muito jovem de aspecto. 3 vezes grávida? Fiz uma pausa por um momento diante desta observação trivial. Uma anotação tão simples, tão franca, para designar a gestação, sem falar da perda de 3 filhos. Criar 3 filhos pelos perigos da infância, apenas para os perder de uma vez e de forma tão cruel. O sol estava quente, mas senti um frio no coração ao pensar nisto. E se fosse Brianna ou o pequeno Jamie, como é que uma mulher poderia suportar esta perda? Eu mesma passara por isso e ainda não fazia a menor ideia. Já passara muito tempo e, mesmo assim, eu às vezes acordava à noite a sentir o peso cálido de uma criança adormecida no meu peito, a sua respiração quente no meu pescoço. A minha mão ergueu-se e tocou o ombro, curvada, como se a cabeça da criança estivesse ali. Suponho que deva ser mais fácil perder um filho no parto, sem os anos de convivência que deixaria um buraco no tecido da vida diária. No entanto, eu conheci Faith até ao último átomo do seu ser. Havia um buraco no meu coração onde a sua forma se encaixava perfeitamente. Pelo menos foi uma morte natural. Dava-me a sensação de que ela ainda estava comigo de alguma forma, que estava a ser bem tratada e não estava sozinha. Mas ter filhos assassinados, estando em perfeita saúde, sacrificados na guerra? Tantas coisas podiam acontecer a crianças nesta época. Voltei à leitura atenta do seu histórico médico com a mente transtornada. Nenhum sinal de doença orgânica, nem danos externos aos olhos. O branco do olho está límpido. As pestanas livres de qualquer substância, nenhum tumor visível. As pupilas respondem normalmente à luz que passamos diante delas e à diminuição da luz. Uma vela mantida perto de um dos lados ilumina o humor vítreo do olho, mas não mostra nenhum defeito. Noto uma leve nebulosidade, indicando catarata incipiente na lente do olho direito. Mas isso é insuficiente para explicar a perda gradual da visão. Disse eu em voz alta. As 2 observações de Rawlings e as suas conclusões combinavam com as minhas. Ele anotara rapidamente o período durante o qual a visão se perdera, aproximadamente 2 anos, e o processo da perda, nada brusco, mas uma diminuição gradual do campo de visão. Achei provável que tenha levado mais tempo. Às vezes, a perda era tão gradual que as pessoas não notavam as minúsculas reduções, até a visão estar seriamente ameaçada. Fragmentos da visão desbastam-se gradualmente como lascas de queijo. Mesmo o pouco remanescente da visão que resta só é útil à luz turva, já que a paciente demonstra grande irritação e dor quando o olho é exposto à luz forte do sol. Eu já vi esta condição duas vezes, sempre em pessoas de uma certa idade, embora não muito avançada. Dei a minha opinião de que a visão rapidamente seria obliterada, sem nenhuma melhoria possível. Felizmente, o Sr. Cameron possui um criado negro capaz de ler, que ele deu à esposa para acompanhar e avisar de obstáculos, bem como para lhe ler e descrever o ambiente. Já fora além disso agora, a luz desaparecera e Jocasta estava inteiramente cega. Portanto, uma condição progressiva, o que não dizia muito. A maioria era-o. Quando é que Rawlings a examinara? Poderia ser uma série de males. Degeneração macular, tumor do nervo óptico, parasitismo, retinite pigmentosa, artrite temporal. Provavelmente não deslocamento da retina, que teria acontecido abruptamente. Mas a minha própria suspeita inicial era glaucoma. Lembrei-me de Fedes, a criada pessoal de Jocasta, a torcer panos em chá frio, observando que a sua patroa estava a sofrer de dores de cabeça outra vez, num tom de voz que sugeria que esta era uma ocorrência comum, e Duncan a pedir-me para lhe fazer uma almofada de lavanda para aliviar as enxaquecas da mulher. Mas as dores de cabeça podiam não ter nada a ver com a visão de Jocasta. E eu não perguntei na ocasião a natureza das dores de cabeça. Podiam ser simples dores de cabeça de ansiedade ou enxaquecas, em vez daquela pressão na cabeça que acompanha, ou não, o glaucoma. A artrite, afinal, também causaria dores de cabeça frequentes. O frustrante, no caso, é que o glaucoma, por si mesmo, não possui nenhum sintoma previsível, exceto, no fim, a cegueira. Era causado pela falha na drenagem adequada do fluido dentro do globo ocular, de modo que a pressão dentro do olho aumentava a ponto de causar danos, sem nenhum aviso prévio ao paciente ou ao médico. Mas outros tipos de cegueira também não tinham grandes sintomas. Eu ainda considerava as possibilidades quando percebi que Rawlings continuara as suas anotações no verso da folha, em latim. Pestanejei, um pouco surpreendida com aquilo. Eu sabia que ele escrevera aquela parte como continuação do trecho anterior. Escrita com pena, mostra um característico escurecimento e desbotamento das palavras, à medida que a pena é mergulhada na tinta e a intensidade da tinta de cada trecho tende a ser diferente, uma vez que eram usadas tintas diferentes. Não, aquilo fora escrito na mesma ocasião do trecho da parte anterior. Mas por que é que ele tinha passado de repente para o latim? Era óbvio que Rawlings tinha noções de latim, o que evidenciava um certo grau de educação, mesmo que não tivesse formação médica oficial. Mas ele não o usava normalmente nas suas anotações clínicas, além de uma outra frase ocasional, necessária à descrição formal de alguma condição. Mas ali estava uma página e meia em latim, escrupulosamente escrita em letras mais pequenas do que a sua caligrafia habitual, como se ele tivesse pensado cuidadosamente sobre o conteúdo daquele trecho. Ou talvez ele sentisse um secretismo sobre o assunto, como o próprio latim parecia indicar.